109. Potência assustadora. Pura criatividade, vai vendo, é sem massagem. Gangsta, é isto aqui, carai. Aguento o baque, abre o livro, é minha cidade. Eu represento extremo norte. Sem esta de apitinho, a minha rima é sem corte. Chegozinho, não aguenta, corre. Diz que o estilo é violento, que prefere dança creio. No baile funk, vai vendo, cê acha que é violento, porra. Problema seu, canto relato que vivo, carai. O ódio é meu, como eu posso ter amor no coração se eu vivo em guerra? Eu vejo a bala da PM atravessando a janela. Meu filho abre a panela e a encontra vazia pra não ver ele com fome, enquadro a burguesinha na saída do cinema, do shopping ou do teatro. Com a 9 na cabeça, vai piranha, sai do carro. Felizmente é que o sistema me oferece hoje em dia. Trabalhar metendo os canos na cara da burguesia, tentando meter a boa para me aposentar. Você quer que eu te fale quem me ensinou a roubar? Não foi a minha coroa, nenhum da minha família. Foi os ladrão de gravata no Planalto em Brasília. Gangsta, rap na fita, playboy não aguenta, corre. Mas pilantra hoje em dia tem até no hip hop. Criticando minha letra, criticando meu estilo. Falando do gangsta rap, vai pra porra, seu fudido. Cada um faz o seu corre, cada um no seu lugar. Faz aí a sua rima para playboy rebolar. Eu não vou te criticar, nem falar da sua rima. Mas aí MC Vale, eu sou gangsta na rima. Não quero ser milionário, andar de carro brincado. Mas quero nota de 100, pois não sou nenhum otário. Por amor, Deus, por dinheiro, esse também é meu lema. Represento o Nordeste, Recife, entrando em cena. Formando elo corrente, doidos, várias parcerias. Valeu MM Bond, tamo junto nesta fita. E aí, Cris MC? Abreu Lima, Teresina, Piauí, Recife, Pernambuco, podem crer que é nós. Periferias do Nordeste é nós, véi. Só os vagabundo. Segura o tranco, véi, minha rei, meu espada. Poxa, o céu, poxa, o meu, vamos ver o que vai dar. Chegou para ficar, rei, minha amigo, e Cris MC, é nós nessa porra. Empada, rima, vamos criticar, dizendo que nosso estilo gangsta sempre vai incomodar. Se pá, os boios, verme aqui e acolá. Na rima vou relatar que na periferia no rap sempre vou acreditar. Se pá, MM Pop e Cris MC, fudendo a ignorância dos vermes como nós gangsta. Se pá, seu estilo é louco, vagabundo, pra que mudar? Se liga aí, tô então só MM Pop de Teresina P. E pode crer, sou mais um guerreiro periférico, sobrevivendo no veneno todos os dias, mostrando pra todos ré. Que gangsta é só aqui, na quebrada eu sou de boa, meu sonho não é à toa. Luto dia e noite nesta vida pra não cair. MM Boy, Teresina, Piauí, mandando um salve pros guerreiros, guerreiras de Recife, Pernambuco, pode crer que é nóis. É nóis. Sou MM Boy, Teresina, Piauí, e Cris MC de Recife, Pernambuco, mostrando pra todos que gangsta é só aqui. Pura rajada de rima, incomoda a burguesia. Gangsta, isto aqui, doidão, periferia. Som de preto e de branco, vem dos becos e vielas. E corre de norte a sul, trevozinho, escuta e gela. Piauí, Pernambuco, pode crer que é nóis. É nóis. Periferias do Nordeste, pode crer que é nóis. É nóis.